Thank you.

estar bem, até o dia em que tentaste falar só para mim. Eu não quis compreender, mas tudo deu a entender que não gostavas mais de mim. Nosso amor corria perigo, será que foi castigo e eu não te ouvi? Agora quando estou contigo, não sei se consigo acreditar mais em ti. Será que eu mais de mim. Nosso amor corria perigo, será que foi castigo, pois não te escutei? Agora quando estou contigo, não sei se consigo amar-te como te amei. Será que eu ainda me ama, ou é só na cama que eu senti quando te vi.

saudade mais. Mas o sol este mar sempre me faz pensar em nós dois. Oh, não esqueço o calor, promessas de amor sem depois. Tu foste embora, a nunca mais voltar.